3891 no solo 0304, livra à direita, prossegue táxi via Alfa e aporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, o TAM 3891. Me 258, autorizado pouso pistão 1-0, vento variável com 5 nós, cheque o trem. Pouso pistão 1-0, tem baixado checado, né, 258. Normal vento, 6258. Variável, ok, variável com 4 nós. Para ingresso na Juliette, o TAM 3891. 3891 autorizado, Juliette remota 1-3. Juliette remota 1-3, TAM 3891. 2010-2014 autorizado ali. Salvador, boa noite, gol 1643. Estabilizado no ILS visual. Gol no 643, ajuste no 014, continue a aproximação, guarda no pista livre, reporte quando baixar o travado. Já com trem checado, ajustado 1014. Continue 6258 no solo 06, prossegue táxi agora via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6258. Gol no 643, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento variável com 4 nós. Tive pouso para o gol no 643. Próximo Juliette, 6258. 6258, autorizado Juliette, portão 07. 07, 6258, obrigado, boa noite. 643 no solo 10, livrando a sua direita, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Livra a direita via Alfa, reporte antes da Juliette, voo 1643. Web 5899, curso final estabilizado em LS. Agora a torre são 18612, 5899. 186, obrigado, boa noite. Na escuta. Ajuste no 0 no 4, reporte baixado e travado. Baixado e travado, curso final 5899. Autorizado pouso, pistão 1 a 0, vento variável com 3 nós. Autorizado pouso, 5899, obrigado. Objeto 5899 no solo 14, livrando sua direita, pode prosseguir táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Corrigindo, Alfa Kilo Pátio 3, posição 05. Alfa Kilo Pátio 3, posição 05, obrigado. Voo 1643, autorizado Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, voo 1643. Salvador, boa noite, voo no 805, está na posição 5, tem transformação Charlie, autorização Natal. No 805, Charlie, correto, ajuste no 0, no 4, pronto para cópia? Autorizado, Salvador Natal, Papazulu 1-0, nível de voo 370, saída é Apuca, Jamo, após Jamo, Zipar. Decola da pista 1-0, com primeira curva esquerda, transponder 5-4, 4-4, e o controle de saída 1-2-0, decimal 8. Centro, vamos autorizado Natal, voo 370, pela Papazulu 1-0. Fala um perfil da Puca, Jamo, após Jamo, voa de par, manda a pista 1-0 com curva esquerda. Transponder 5-4, 4-4, quando você sair da 1-0-8, ou 1-0-5. Correto, chame pronto com 1-0-5. Trabalhamos, 1-0-5. Controle de Salvador, voo no 896, desce ao 150, formação Charlie. 896, voo ITAP, desce para 2014. 2014, voo ITAP, voo 896. Já chamei para o táxi, são 3152. Para o táxi, 3152. Salvador, Gol 805, está pronto para o taxi acionamento, não foi só. Gol 805, está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, importante o táxi, Gol 805. Uno 78, 2 horas e 10, Natal, depois do táxi a Pátio, Índia, no ponto de esfera pistão no zero, reporte pronto, ajuste no 0, no 4, 3152. Ok, via Pátio Índia, ok? Pátio Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Pátio Índia, reportar no ponto de espera, 3152. Meia-meia, 2 horas e 40, Maceió, autorizado táxi, retaguarda é a Boa de Datam, seguir como número 2, via Pátio Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0, no 4, Gol no 805. Ajustado no 0, no 4, no 2, via Pátio Índia, reportará no ponto de espera, no 805. 32, momento de espera da 190, tá pronto. Tá 3152, autorizado alinhar e decolar pistão 10, vento variável com 3 nós. Alinhar e decolar da 10, tá 3152. Controle Salvador, boa noite, 35344. Controle Salvador, boa noite, 35344. Após a rolagem do TAN ali, mantém cabeceira no 0, gol no 805. Após a rolagem do TAN ali, mantém gol no 805. Atração e identificação, desce para 2.000 pés, comunicador. Descendo para... confirma 2.000 pés, comunicador, 5344. Afirmativo. 2.000 pés, 1014, 5344, modulando 1208. Salvador, gol 1606, informação Charlie, boa noite. Boa noite, 606 para 3.000 pés, 1014. 3.000 pés, 1014, gol 1606. Controle Salvador, 5344. Prossiga. Havia sido solicitado pelo centro para manter 2709. Já pode começar a reduzir ou prossegue com 279, 35344? Redução ao seu critério, 5344. Ok, graças. TAN 3152, decolado aos 31, controle agora, 120 decimal 8, boa viagem. Controle 108. Controle o TAN 3152, decolou, não se esforça. Fio de saída. E a gente pode manter velocidade reduzida, passar o tráfego em altitude e mantendo a velocidade menor. Vou coordenar aqui com o controle, só um minuto. LS, voo no 896. 96, posição 386. No 4062 para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ES. Ciente, para 2.000, ajustado no 0 no 4, autorizado ES, que sei, azul 4062. Torre, Salvador, gol no 896, tá no final 7 milhas, baixado, checado. Gol no 896, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguarda autorização de pouso, gol no 896. Gol no 805, autorizado decolagem, pistão no 0, vento variável com 5 nós. você falar de 190 agora, eu quero...